Dia Nacional de Luta contra a Endometriose em 13 de março. E para marcar a data, a Câmara realizou sessão solene sobre o tema. A deputada Daiane do Capitão, do União de Ceará, afirmou que ela, que também sofre com a endometriose, vai propor a criação de uma frente parlamentar para discutir uma política pública de combate à doença. Pois é um momento tão doloroso. Só quem é mulher sabe e conhece. Eu quero dizer que isso não é frescura. Endometriose não é frescura. O representante da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva, João Paulo Timbó, afirmou que, para além da conscientização sobre a doença para que haja um diagnóstico precoce, é preciso também garantir um atendimento multidisciplinar. Campanhas direcionadas a ações inteligentes, desenvolvimento e pesquisa, potencializando os cuidados de uma doença sistêmica, crônica, potencialmente devastadora e que requer uma atenção ultra especializada, multiprofissional e contínua. O médico sugeriu a criação de centros de atendimento para pacientes com endometriose, a exemplo do que já acontece com doenças como diabetes. Para a prestadora de serviços da Câmara dos Deputados, Idalete de Almeida Silva, a existência de centros de atendimento à endometriose facilitaria seu dia a dia, que foi comprometido após perder o plano de saúde do ex-marido. Idalete contou que começou a conviver com a endometriose aos 14 anos, mas só teve um diagnóstico aos 29, quando realizou a primeira de 8 cirurgias. Meu chefe aqui sabe, eu fico muito mal. Vou pro HUB tentar ver se eu consigo tomar uma medicação para poder melhorar. É muita dor, muita dor. A doença, apesar de seu potencial incapacitante, geralmente não causa morte, mas pode levar a outros problemas, como a obstrução dos rins e do intestino, que podem sim causar a morte da paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. A seguir, apoios culturais. Dias 15 e 16 de março, tem frescor e economia na quarta e quinta Feirão do Ortido Mix Mateus. Cebola comum, quilo R$4,99. É campeão de vendas. Batata lavada, R$3,99 o quilo. Laranja, o quilo R$1,99. Essa é pra você, comerciante. Abacate, R$2,79 o quilo. Repolho liso, o quilo R$3,69. Quarta e quinta, Feirão do Orti, Mix Mateus. Somos um só coração. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Chapéu e carinha de bebê. A internet que você usa sempre te deixa na mão? Então vem pra Impronto Max. Aqui a internet é 100% fibra e o suporte é 24 horas, de domingo a domingo. A Impronto Max não te deixa na mão. Eu tô chegando do jeitão que eles gostam. Eu tô levando minha cela galopa. Quando nós brota na pista, eles choram. No carro, no quarto, cê pira? A partir do dia 20 de março, a sua nova frequência. 98,7. Nordeste FM. Tá barato demais. Tá no quinzenaço do consumidor Paraíba. Celulares com super descontos imperdíveis. Smartphone Samsung A03 Core, 32 GB. Só R$10,79,90 sem juros. Smartphone Samsung A03S, 64 GB. Até R$10,94,90 sem juros. Smartphone Samsung A13, 128 GB, só R$10,119,90 sem juros. Mais de 1.000 produtos em oferta. Se liga, na hora certa. Na 105, agora 8 e 2. CYX 226, Rádio Educativa 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão. Está no ar o programa que vai fazer você voar de emoção. Ultra leve. Ultra leve. Humor, descontração e a sua participação. Embarque com a gente e deixe sua noite ultra leve. Ultra leve. Tô chegando pela aqui, aqui na sua 105,9. Salve, salve, seu amigo Igor Carvalho, junto com você a partir de agora, te fazendo companhia nesta noite chuvosa, na nossa princesa do sertão, na nossa querida Caxias, hoje terça-feira, dia 14 de março, ano 2023. A partir de agora te faço companhia até meia-noite, apresentando nessa primeira parte as novidades, o que está em alta nas plataformas, contando as notícias do mundo da música, das celebridades também com a Lilian Flores e muito mais a partir de agora. Também é válida a sua participação com a gente, 99-DDD-981753559, esse é o telefone de contato, portanto você pode participar em áudio, compartilhar também a sua mensagem de texto e a gente vai ficar aí feliz de receber o seu carinho e audiência nesta noite chuvosa, tá bom? 981753559, as novidades, o que tá bombando, as tendências musicais, tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente já começa a nossa edição com esse trabalho aí belíssimo dos meninos, o Henrique e também o Juliano, com a canção Traumatizei, 8 e 5. Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Por que será, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar e nunca ia fazer símbolo chorar. Pois é. Juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriguei. E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra matramatizar. Foi isso que rolou. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra matramatizar. Pude falhar no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu só sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, eu que puxei. Pediu era pra lá, pra lá dizer. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá. 105.9. Todo dia tem mais gente ouvindo mais. Olha o visual. Que tal conhecer onde eu fico, vem que eu te explico. São as ideias que me identifico. Agradecer cada amanhecer, mas ninguém, só você faz de mim um ser rico. Separa um tempo daqui pra sempre no meu coração, sem fronteira, só entre. É pra ser livre, solta as correntes, só relaxar que o resto é com a gente. Pena que o tempo voa. Coisa boa pra gente usufruir. Finalzinho de tarde, olha o visual. Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, em qualquer local. Que tal conhecer meu quintal? Então corre pro abraço, leve descalço, pra longe da selva de concreto e aço. Se tu quiser um carinho eu te faço, é nós da mesma batida e compasso. Só nos amasso, só nos amando, e cair da noite vai se aproximando. Pena que o tempo voa, por mim parava aqui. Tem tanta coisa boa fazendo drama, não. Tudo que eu sofro é de verdade. Aqui dentro mora um coração. Nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí se eu não senti chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego, ainda te quero. Hugo Guilherme, senhoras e senhores! Fred Fabrício! Acústico de primeira, dois! Foi mal aí se eu não senti chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Jogar fora e começar do zero. Meu nego, ainda te amo. Meu nego. Nós já cantamos. Agora é vocês. Só vocês, vai. Só vocês, vai. Tem muita coisa. Não quero. Meu nego. Meu nego, ainda. Tá aí o muito sucesso na programação da sua 105, Fred Fabrício, Hugo e Guilherme com Guarda-Roupa 8 e 13. Essa é pra ela. Agora na sua rádio, Fatos e Boatos. As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. No ar, no ar, no ar. Fatos e Boatos. Fatos e Boatos. Ei, gente, bora curtir essa terça-feira? Curtir com muita música que tem aqui na nossa programação. Nossa equipe preparadíssima para sempre fazer o melhor da festa para você. E claro que dentro dessa festa a gente para um pouquinho para ficar bem informado. Portanto, esteja com a gente, vem aqui porque agora eu quero falar das celebridades. Fatos e Boatos chegou com Lilian Flores. Gente, a Giovanna Antonelli, ela revelou que vai mesmo se aposentar das novelas após o fim de Travessia. A atriz também é empresária. Ela possui uma rede de clínicas de estética e está de olho em produções do streaming. Ela assumiu que gigantes como o Prime Video, Netflix e a Globoplay têm feito ofertas atrativas para outros trabalhos. A artista entende que o fim de contratos longos com as emissoras deixou os atores livres para firmarem parcerias, principalmente no streaming. Ela não acredita que as séries e também os produtos por demanda prejudicaram a TV aberta e nem as novelas. Giovanna disse que como atriz, independentemente deste momento, ela nunca pode parar de se reinventar. Então ela vai dar um tempo das novelas, mas continua trabalhando aí, tá bom? Alguma série, algum filme. Vamos aguardar os novos projetos de Giovanna Antonelli. Sigo por aqui de olho na celebridade só pra te contar as fofocas do dia. Eu volto já. Você ouviu Fatos e Boatos. As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. Fatos e Boatos. A qualquer momento tem mais. Na 105.9. Só toca música boa. Que eu queria tanto que você ficasse, que ao invés de me soltar você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo. Sabe, se manda mensagem, nem duvido. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro corpo. Meu Deus colocou numa só tanta beleza. E se chego à toa e vou tirando a roupa. Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa. Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro, de beijo em beijo. E aqui não deu olhar morando. Coração cigano, coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro. Legal, Luan Santana, Luísa Sonza, Coração Cigano na programação. Ainda teve o Guarda-Roupa do Fred Fabrício junto com o Hugo Guilherme. Teve também o Melim com a música Quintal. Comecei a edição de hoje, terça-feira, ao som do Henrique Juliano com essa música bacana, Traumatizei. Agora 8h18, tá valendo participação com a gente, 99981753559 é o nosso telefone de contato para você compartilhar a sua interatividade com a gente. Só mandar seu áudio ou mensagem de texto, que tem muita música pra gente curtir até a meia-noite, tá? Essa primeira parte apresenta a você o que tá bombando, o que tá em alta nas plataformas, tá, de diversos segmentos musicais, as novidades, contando também algumas notícias do mundo da música a você e também algumas novidades das celebridades, tá? Tudo isso sempre de segunda a sexta-feira às 8 da noite aqui na programação da 105, e a partir da segunda-feira vai estar aí de casa nova, tá? Muita coisa legal chegando. Dia 20 de março vai estar de estreia, né, a Nordeste FM 98.7, já muita repercussão em toda a cidade, nos grupos de WhatsApp, em portais de notícias, páginas no Instagram, muita gente comentando e todo mundo aguardando aí essa grande novidade. Então, dia 20, na segunda-feira, estreia a Nordeste FM 98.7, tá bom? Grande abraço aqui ao Isaac, lá na Vila Alecrim, tá acompanhando a gente, aquele abraço esperto. Boa noite também aqui ao Silvestre, lá na Vila Conquista e Família, estão acompanhando a programação, aquele abraço. Boa noite também, grande Chicão, lá de Areial, na Paraíba, tá conectado pela internet, aquele abraço esperto a você também, valeu pela audiência. A você que tá no conforto da sua casa agora, acompanhando a gente, né? Tava aí na expectativa de fazer aquela caminhada, de sair para academia, mas aí foi pego de surpresa pela chuva e optou em ficar em casa. Grande abraço a você e permaneça aí com a gente até meia-noite curtindo muitas músicas. Daqui a pouco conto novidades aí para você, né? A Pavanelli, a Mara Pavanelli, que tá com nova música de trabalho. Vou contar detalhes para você acompanhar daqui a pouquinho e muitas outras notícias. Tudo isso nesta noite de terça-feira. Bora curtir aqui o som legal do Akatu. Tá bem conhecido esse grupo. Hoje eu parei em frente ao espelho, de tanto chorar, olhos vermelhos, me olhei e jurei, vou tomar vergonha na minha cara. Tenho que aprender a gostar de mim, bem mais do que eu gosto de você. Tenho que aprender se dizer ou não, mesmo contra essa vontade do meu coração. Aí você ligou e meu plano falhou. Eu ouço a tua voz e muda tudo. Me fala qualquer coisa, eu já me iludo. Esqueço tudo que eu tinha jurado. E quando vejo o chato do seu lado, eu ouço a tua voz e muda tudo. Me fala qualquer coisa, eu já me iludo. Hoje eu parei em frente ao espelho, de tanto chorar, olhos vermelhos, me olhei e jurei, vou tomar vergonha na minha cara. Tenho que aprender a gostar de mim, tenho que aprender se dizer ou não, mesmo contra essa vontade do meu coração. Aí você ligou e meu plano falhou. músicas e os locutores que eu gosto. 105.9. Essa música conta a história de um fim de relacionamento, porém com um final diferente. Dirão, cê vai chorar demais enquanto a solidão te abraça. Dia dois vai pensar em voltar enquanto a carência maltrata. Dia sete o olho desinchou, cê já consegue sair de casa. Dia 20 cê vai viajar, postar selfie dando risada. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás estava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes o ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. Diz aí! E descobriu que o amor não mata e a saudade dói mais passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você com M de mulher, se mulher descobriu que o amor não mata e a saudade. E que você com ele de mulher, de mulher. Fala, Baeta! Todas essas mulheres fodas desse Brasil, canta com a gente, vem, vem. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. E descobriu que o amor não mata e a saudade dói mais passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você com ele de mulher descobriu que o amor não mata, que a saudade dói mais passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você com ele de mulher, de mulher. Demais! Valeu, Maetão! 105.9. A seguir, apoios culturais. Agora presta bastante atenção. Chegou a hora de ter uma internet boa de verdade, com a melhor estrutura de redes, equipamentos modernos e suporte especializado. Contrate planos a partir de R$110 e ganhe acesso aos aplicativos Atual Play, Deezer Premium e Look. Aí eu vi vantagem. Equipe técnica ágil e capacitada, pronta para te atender. Planos residenciais e empresariais acessíveis e de ultra velocidade. Essa você não pode perder. Vem ser Atual. Vem ser digital. Toyota 0 km é na Umuarama. Toda linha Corolla Sedan e Corolla Cross com bônus especial de R$10.000 na valorização do seu usado. E Hilux SRX 2022 e 2223 com super bônus de R$25.000. E mais, toda linha Yaris com taxa de apenas 0,99%. É imperdível. Venha para o Umuarama Toyota, consulte condições e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Na Semana do Consumidor Paraíba, tem ofertas, promoções e facilidades pra você. E nesta quarta-feira, dia 15, o Paraíba preparou uma super festa de preços baixos, planos de pagamento super facilitados. É uma mega festa em comemoração ao Dia do Consumidor. Toda loja com preços imbatíveis. Então você já sabe, Dia do Consumidor, vai vai de Paraíba! 98.7. O que representa esses números? É a nova casa, a nova frequência. Vem aí uma rádio com a sua cara, do seu jeito e ainda melhor. A partir do dia 20 de março, Nordeste FM 98,7. A sua nova frequência. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Mais de mil produtos em promoção. Fogão quatro bocas, só R$10,64,90 sem juros. Lavadora 10 quilos, até R$10,55,90 sem juros. Tá muito barato. Refrigerador duas portas, só R$10,269,90 sem juros. Mais de mil produtos em oferta. Na loja, no site e no aplicativo. Quinzenaço do Consumidor Paraíba. Ai, minhas potências! De segunda a sexta, às 17h, tem eu, Moção, o original, aqui. Chama! Se liga, se liga, na hora certa. 105, 8 e 29. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105,9. Porque eu ultrapassei na dose, muito menos porque me embriaguei, se envolve. Nada a ver com minha paixão acesa. É que mais uma vez você virou o tema da mesa. E vem nesse momento, seu nome passeou de boca em boca. Não deu outra adição, meu sofrimento. Não tenho paz nem pra sofrer. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você não sirvo pra beber. Sem você só sirvo pra chorar. Jorge Mateus! Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pó. Todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Ei, Jorge Mateus! Obrigado, as meninas! Olha com você! E nesse momento, seu nome passeou de boca em boca e não deu outra de som, meu sofrimento. Não tenho paz nem pra sofrer. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você não sirvo pra beber. Sem você só sirvo pra chorar. Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um porre. Todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pó. Todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo. Aí o Jay Victor Hugo, Jorge Mateus, Beijo de Glicose, tá bom, entre as músicas mais tocadas nessa aí, que permanece entre as 100 mais nas rádios de todo o Brasil. Você também curtindo a programação da 105 nesse clima de chuva, você em casa ou no trabalho. Grande abraço a todo mundo, a você também que se conecta com a gente pela internet, pelo aplicativo, né? O aplicativo RádiosNet, bem leve, você instala no celular, você busca pela 105.9 e você já vai encontrar, vai poder ouvir 24 horas por dia, ouvindo música, informações e muita coisa legal. Então, se conecte através do aplicativo RádiosNet, bem leve, aproveite, compartilhe aí também com os amigos, os familiares, o nosso link para a galera também acompanhar. Ótima noite aqui a Dona Maria Antônia, lá na Vila São José. Boa noite. Boa noite aqui também ao grande Raimundo Francisco, lá em Aldeias Altas, acompanhando a programação da 105. Boa noite a você. Boa noite aqui também a Suziane, a Michele, a Jaciane, Isamara e também a Verônica, né? Eles que residem lá no centro da cidade, bem no centro de Aldeias Altas, e que sintonizam 105.9. Boa noite pra vocês aí, viu? Grande Delito lá em Picos, no Piauí, também tá acompanhando. Boa noite, Dona Basília no Cangalheiro. Boa noite aqui também ao Jefferson lá na Baixa da Onça, acompanhando a programação. Grande abraço a todo mundo, bora continuar aqui apresentando as novidades, o que tá em alta nas plataformas, o que tá tocando e bastante nas rádios de todo o Brasil, e te contando também novidades, que a galera gosta muito de ficar antenado sobre as novidades. E o novo DVD da Mari Fernandes, o novo DVD, gente, da Mari Fernandes, ele terá a participação de Hugo e Guilherme, a dupla fenômeno, né? Se eu não estiver enganado, até hoje é o aniversário do cantor, né? Do Guilherme. A Mari Fernandes já está aí em contagem regressiva para a gravação do seu novo projeto, a Mari Fernandes ao vivo em São Paulo. A artista anunciará mais uma participação confirmada do seu audiovisual, Hugo e Guilherme. A dupla promete marcar ao lado da cantora no dia 22 de março em São Paulo, mostrando potência do forró e do sertanejo juntos. O DVD marca a consolidação da carreira da artista, que conta com 3,5 milhões de streams nas plataformas de música, 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 9 músicas no top 200 do país. A expectativa é grande e a ansiedade só aumenta nessa reta final. A Mari Fernandes, inclusive, compartilhou, né, a sua mensagem de agradecimento. Ela disse que não vê a hora desse grande dia chegar. Estamos ensaiando todos os dias para deixar tudo alinhado para esse momento tão sonhado. Fiquei muito feliz do Hugo e Guilherme terem aceito participarem do meu projeto. A energia deles é ótima. Eu tenho certeza que o público vai amar a surpresa que estamos preparando, adiantou a cantora nas redes sociais. Para os fãs entrarem no clima, Mari Fernandes lançou a guia de 3 músicas em suas redes sociais. Eu te amo, mas te odeio. Deixa eu viver e Para sofrer calado. Ela também confirmou a participação do Wesley Safadão e das irmãs Maiara e Maraísa. Sucesso, né? Bora curtir aqui o João e a Anitta. Carinha de pilantra com os amigos do seu bairro, você dança sem olhar pra mim. Eu te odeio, você me odeia, e aqui todo mundo sabe, você nem bebeu tanto assim. Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque é que teve sim. E se me ver virar de costas, vai até o chão e chora, mas levanta sorrindo pra mim. Sabe o que vai viver quando eu chegar aí? Tão melhor do que você deixou pra mim aqui. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Se vier, a gente fica, se ficar a gente briga. Não me chama de Larissa, eu vou te dominar. Em voltar o teu pescoço, eu mantenho nosso jogo decidindo. Se eu te beijo, se eu vou te matar. Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí. Tão melhor do que você deixou. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava louco, mente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito, mas na tua cara. Volta pra mim. Mente pra mim, foge de mim. Finge que você tava. Vai. Louca. Esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Cidade no ar 105,9. Isso é Mari Fernandes e Murilo Huff, mais ou menos assim. Como tá a sua primeira noite de solteiro? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu. Acabei de receber aqui um vídeo seu, com zero aparência de quem terminou. Mas por favor, volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado, sem contato novo no seu celular. Se um mal intencionado oferecer carona, que eu vou te buscar. E se suas amigas te botarem pilha, te empurrar bebida pra me esquecer de vez. Recusa os gole, recusa os beijos, respeita seu ex. Respeita seu ex. A sua primeira noite de solteira. Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar, e tá cheio de amigo meu. E acabei de receber aqui um vídeo seu, com zero aparência de quem terminou. Mas por favor, recusa os gole, recusa os beijos, respeita seu ex. Volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado, sem contato novo no seu celular. Se o mal intencionado oferecer carona, recusa que eu vou te buscar. Se suas amigas te botarem pilha, te empurrar bebida pra me esquecer de mim. Não para. Você do lado dá um desespero. Saudade do toque, cheiro. Teu cabelo bagunçado no peito. Como faz falta. Oh, como faz falta. Vejo as fotos a todo momento. Quanto sentimento verdadeiro. Loucura, nossa casa, isso que importa. Oh, como faz falta. Tudo me lembra você. É que tudo me lembra. Que tudo me lembra. Tudo me lembra. Tudo me lembra você. É que tudo me lembra. Ai, que saudade do teu beijo bom. Pra lembrar do quanto te quero, te espero. Deixei tuas roupas no mesmo lugar, como se nunca tivesse ido embora.